Três grandes aspectos que nós procurámos lançar neste mapa emocional do Centro de Portugal. Em primeira instância, a sua diversidade, a sua riqueza, os seus produtos turísticos associados àquilo que é verdadeiramente a maior região de turismo do país. Segundo, os territórios, incorporar através de um mapa, a que chamamos mapa de emoções, aquilo que são as nossas equidades, aquilo que são as nossas valências, aquilo que são os nossos aspectos diferenciadores, atribuídos e localizados no território. Daí a ideia do mapa. Terceiro, fazer com que este território, com estas valências, com esta diversidade, com estes municípios, com estes produtos, possa convergir para uma estratégia integrada de promoção turística. Esse é o grande desafio do Centro de Portugal, podermos ter a capacidade, numa região tão vasta, com estas características todas que já identificámos, como é que uma região tão grande como esta pode verdadeiramente ter um planeamento e esse planeamento integrar aquilo que é as suas diferenças. E esse mapa vem exatamente responder a essa necessidade.